Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Meu nome é Alexandre Pinto. E esta emissão, ao contrário do que aconteceu hoje de manhã, nem em direto, muito, muito obrigado pela companhia nesta primeira emissão de agosto. E hoje vamos ter muita coisa. À partida vamos contar com alguma experimentação. E começamos a emissão com os Cococó, que editam o seu disco Fongola de 2019 este ano. Ouvimos Tongo Sá, que passará a partida pelo Vodafone Paredes de Coura, festival onde também vamos estar presentes. Acho que ainda não tínhamos avançado essa informação. E portanto, uma vez mais, este ano vamos ter emissão a partir do recinto, mas mais próximo dessa altura falaremos sobre isso. Ora, há um problema enorme com os Cococó, que é terem um nome muito parecido com os Cocorocó. E por via das dúvidas, vamos passar ambos. Passamos então agora aos Cocorocó. Salvo erro, estiveram no festival em Sines, no Músicas do Mundo. Espero que seja esse o seu nome. Vamos ouvir o Man de um disco homónimo. E como disse, hoje vamos ter muita coisa. E adiante. Ficamos com esta canção e eu volto já de seguida. Até já. Ora, ficamos com os Cocorocó e depois de termos ouvido os Cocorocó, acho que fizemos a possível exaustão de bandas com Co no nome. E passamos agora para algo bastante diferente e vamos ao ano de 1995. Na verdade, ainda não me sinto em total capacidade para explicar ao certo o que vamos ouvir, mas é algo que aparece sob o nome de Two Peas, e é um projeto japonês e que me parece estar de certa forma ligado a um projeto televisivo ou algo do género. Enfim, parece-me que houve essa componente. Enquanto ouvimos a primeira canção, porque vamos ouvir duas deste disco, chama-se Doopie Time, eu vou procurar mais alguma informação, mas do que podemos já adiantar será alguma coisa que envolve algum sampling e também vozes infantis, portanto, uma espécie de imaginário infantil. A ver se conseguimos descortinar o que aqui se passa. Primeiro ficamos com How Does It Feel? São os Two Peas. Eu volto já de seguida com mais uma canção deste disco que será uma reinterpretação de um clássico dos Beach Boys. Até já. How does it feel to just se não terá nada a ver com um programa televisivo, nem tanto com o mundo infantil, mas é na verdade o projeto de Ian Tomita, um japonês que está também por trás da Audio Science Laboratory, tanto que na capa do disco destes Doopies aparece Audio Science Laboratory Presents Doopie Time. Ora, do pouco que pude ler, entretanto, sobre este disco, parece ser algo que, com o passar do tempo, começa a criar alguma estima dentro do ouvinte. Não sei se teremos tempo ainda hoje para que isso aconteça connosco, mas parece ser um daqueles discos que, tal como o Plantasia, por exemplo, faz com que as pessoas se reúnam muito fortemente em torno de memórias que têm junto dele. Ora, já passaram-se quase 20 minutos desta emissão, ainda assim acho que podemos dispensar mais alguns e ficar ainda com os Doopies para ouvir a reinterpretação de Caroline No, originalmente, como sabemos, dos Beach Boys. O meu nome é Alexandre Pinto, estão a ouvir a Mosca, muito, muito obrigado pela companhia. Eu volto já de seguida para passarmos para outros sítios. Até já. What's happened to Carol? Eu ia interromper esta música dos Tupis, mas esta última melodia pareceu-me uma referência a alguma coisa e enfim, houve aqui um pequeno lapso. Ora, seguimos com uma breve passagem pelo disco dos Capital Punishment, que se chama Roadkill, e será, salvo erro, dos anos 80, e que conta no seu alinhamento com um baterista muito particular, que é Ben Stiller, exatamente o ator americano, que aparentemente fez parte de uma interessante banda de post-punk. E vamos deles ouvir Music Anonymous, e eu volto já de seguida. Até já. Oh, Quem diria que isto um dia seria aqui dito? Não fazia ideia que Ben Stiller tinha tido uma banda. E não é este de todo o ponto mais forte, ou pelo menos o único motivo pelo qual nos lembramos dos Capital Punishment. É um ótimo disco, podem ouvi-lo, chama-se Roadkill, mas é de resto uma passagem um pouco aleatória que aqui fizemos, porque foi um dos discos que descobrimos esta semana. Ora, não desta semana, mas deste ano, é de 2019, o disco dos Lifted. São um grupo que está ligado à editora Pan, de quem temos ouvido várias coisas. Assim, de repente, são uma editora que está intimamente ligada aos trabalhos de masterização de Rashad Becker, que é músico, mas também produtor, e praticamente tudo o que ele toca acaba por ser interessante. E este disco dos Lifted, eu creio que não se sabe ao certo quem eles são. Dá a ideia que é uma espécie de supergrupo de artistas da Pan. Mas o disco é interessante e tem várias propostas. A mais conhecida será eventualmente esta, Black Pepper. E julgo que a ideia será fazer uma espécie de jazz progressivo, ou pelo menos pegar nas ideias do jazz para tentar fazer algo do género, mas não necessariamente com a mesma instrumentação. Portanto, aqui estamos num domínio muito mais eletrónico e não tão ligado aos instrumentos tradicionais. Deste disco escolhi, para nos fazer companhia nos próximos minutos, a canção Mirror in the Room, e é com ela que vamos ficar durante os próximos minutos. Até já. Thank you. Foi esta uma breve passagem pelo disco dos Lifted, chama-se Two, e ouvimos Mirror in My Room. Ora, de facto temos ainda mais algumas coisas para ouvir nesta emissão e o tempo quase que bate certo, mas arriscando não passar mais tarde uma das coisas que tínhamos alinhada, vamos ouvir mais uma canção destes Lifted, e ficamos agora com Black Pepper, que tínhamos adiantado como o single deste disco. Thank you. Agora sim, interrompemos a nossa passagem pelo disco dos Lifted. Esta foi Black Pepper, anteriormente tínhamos ouvido Mirror in My Room. Depois disto, vamos passar por um disco que é autorado conjuntamente por dois músicos que já por aqui passaram, ambos várias vezes, mas nunca sobre este nome. Eles chamam-se aqui Bodyguard e este é um trabalho de 2012. Juntam-se James Ferraro, que conhecemos por exemplo do Farside Virtual, que teria sido editado no ano anterior a este, e Sean Bowie, que por esta altura não sei ao certo o que é que teria feito. Neste momento conhecemos-lo sob o epíteto de Yves Tumor, ou Yves Tumor, que acho que não teria nada lançado, pelo menos sob este nome nessa altura. E este é um trabalho que está bem mais próximo do que já conhecemos de James Ferraro do que propriamente do segundo, porque tem, por exemplo, as ligações a algo que chamaríamos Vaporwave, ou descendente de Vaporwave. Ficamos com hashtag Flamethrower, que é literalmente o nome da canção. Até já. Yeah. É um trabalho que não me parece ter a maturação temática de outros de James Ferraro, nem de Sean Bowie, de Yves Tumor, mas são faixas curiosas e lá está, próximas também dessa estética do Vaporwave que acabam por não ter também grande derivação, nem são coisas muito trabalhadas. Fica a nota, ouvimos do disco Silica Gel, hashtag Flamethrower, dos Bodyguard, uma colaboração que desconhecia até há muito pouco tempo. Perdão. Seguimos, e já entrar numa fase final desta emissão. Para a música de Tanya Tagak, é uma artista que faz aparentemente algo que poderemos designar como throat music, que imagino que seja algo como música da garganta, e o seu último trabalho é de 2019, foi lançado este ano, e tem algo a ver com a música tradicional dos aborígenes, das regiões árticas do Canadá, do Alasca, e é de certa forma, por esse motivo, uma espécie de apropriação cultural, não com o seu sentido negativo, mas não é necessariamente uma técnica da artista. Posto isto, vamos seguir para Icebreaker e depois para Snowblind. Dois trabalhos dela, ou então ouvimos só apenas uma, se for chato. Tanya Tagak, o disco, ou o EP, Toothsayer. Vamos ouvir Icebreaker. Até já. escutamos a música de Tanya Tagak, do EP Tooth Sayer, e é como disse, uma artista que pega nessa tradição dos nativos do Canadá e das zonas do Alasca e as traz para outros sítios. Fica a recomendação para quem apreciou este último trabalho, ouvimos Icebreaker, do novo EP lançado este ano. E para fechar a emissão e puxando também a um lado bem mais calmo, que coisa que precisamos depois de uma semana com esta última 5 horas de emissão? Relembro que a partir desta última quinta-feira e durante todas as quintas e sextas de agosto faço manhãs na Rádio Lisboa das 9 às 11 da manhã e temos ainda estas emissões da Mosca, claro, nas meias noites de sexta para sábado, que são dois horários perfeitamente incompatíveis. Não sei como é que me lancei nesta loucura. Ora, relembro que podem acompanhar a Mosca no blog em ecoprófago.wordpress.com e temos ainda o Facebook em facebook.com/amoscadarrumo, que é, de resto, talvez a melhor forma de acompanhar o que temos andado a fazer. Além disso, vamos estar presentes no Festival Vodafone Paredes de Coura, de 14 a 17 de agosto, espero não me ter enganado nas datas, e lá poderão contar também com emissões diárias a partir do festival. Vai ser um mês atribulado, no fundo, é o que se pode dizer. Vamos ouvir o novo disco entre Sara Davachi e Ariel Calma. Uma tem uma carreira bem mais recente que o segundo. Ariel Calma foi recentemente recuperado pela Revenge Unlimited, uma editora que se tem proposto a recuperar grande parte da sua discografia. Sara Davachi é uma das artistas que está contemporaneamente a formar na sua carreira. O disco chama-se Intemporel e foi lançado este ano. Vamos ficar com Harmonia Modesty e é assim que fechamos esta emissão de hoje. Muito, muito obrigado pela companhia, um enorme abraço a todos vós. Eu volto na próxima quinta-feira e com a emissão de manhã, e na próxima sexta-feira teremos emissão também de manhã e a partir, como disse, da meia-noite. Fiquem bem, um enorme abraço, até já.